Onde está aquele brilho nos teus olhos? Teu sorriso já não está mais como antes. O amor se esfriou, o amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou, sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve. Então cante com fé. Deus está e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal é só pedir com fé, é só pedir com fé. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura, pode acreditar, Ele é fiel, não falha. Pode acreditar, Deus está. Oh, glória a Deus. Vamos com palmas assim, ó. Deus não te esqueceu, Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve. Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, peça com fé. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar. Deus está contigo. Não temas, Ele está contigo. Não cante aí, Ele está agindo. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal peça com fé. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Crê nesse Deus, pode acreditar. Deus está contigo. Você que crê, glória ao Senhor. Amém, Jesus. Amém.